Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de uma mãe bem preocupada com o futuro profissional de seu filho de 17 anos. Ela escreve: acabei de buscar meu filho numa escola de profissões onde ele estava recebendo treinamento para entrevistas de emprego. Ele já participou de várias e nunca foi escolhido, provavelmente por ser mal preparado tecnicamente. Hoje ele me disse que agora entende por que nunca foi contratado. Ele disse que o problema maior é a meritocracia. E ou ele se molda às competências ou não vai conseguir emprego. Fiquei horrorizada, pois ele é muito novo para esse tipo de cobrança. Olha, prezado ouvinte, temos duas coisas certas na sua abordagem no seu e-mail, e uma bem equivocada. Primeiro vamos à equivocada. Seu filho, mesmo bem jovem, com 17 anos, já pode ser cobrado em termos de meritocracia. Aliás, isso começa com o uso adequado da mesada, da pontualidade nos compromissos, do capricho na arrumação do quarto, das roupas no lugar certo, e por aí vai. Quanto mais ele andar na linha dentro da sua casa, mais ele possuirá méritos junto aos pais na hora de uma mesada extra ou um outro prêmio. Bom, algumas pessoas vão achar isso uma chantagem que se faz com os jovens para que eles façam algo que os adultos desejam. Vamos respeitar estas pessoas, mas isso é apenas uma conclusão. Duas coisas certas na sua pergunta. A primeira: jovens com 17 anos não são veteranos na arte da entrevista de emprego. Dê tempo ao tempo e continue acompanhando a evolução dele. A segunda: seu filho está certo na conclusão que precisa se adaptar às competências se quiser um lugar ao sol. Tenho a impressão que ele vai se dar bem logo logo, pois tem gente com muito mais do que 40 anos de idade que ainda não aprendeu esta lição. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempre avante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.